sociedade maltrata. Contempla a mata, o peito a esperança, porque não tenho pai igual as outras crianças. Gangorra balança e o tempo passou. Quantas brincadeiras comigo cê não brincou? O moleque cresceu, adolescente virou, cheio de perguntas sem resposta aqui estou. Mais um dia visitando meu pai, sobre olhado vigia. Cadê os amigos e as gatas que te queria? As top da jacuzzi sumiram na ducha fria. Minha mãe tá na luta, trampa a semana inteira. Corre mais que jogador e ganha igual faxineira. Vazio da geladeira, ela tenta disfarçar. A situação piorou, não vejo nada mudar. Deve ser bem pior onde você tá, mas isso não resolve as contas a atrasar. Ela sempre a se empenhar, vendeu até nosso carro, gastou tudo que tinha com advogado e cigarro. Dia dos pais, a saudade é infinita, transferiram o senhor, impossível a visita. Sem aniversário, Páscoa, Natal, difícil a gente sorrir com a alma estando mal. Todo ano igual, a espera continua. Triste dentro de casa, vendo os fogos na rua. Minha mãe se empenha, acho que até demais. Mesmo assim não diminui a falta que você faz. Querer voltar atrás, me diz quem não queria. Lembrei de se escrevendo seu nome na diretoria. Bati no moleque, xinguei o professor. Disseram que eu pareço muito com o senhor. O preconceito dos vizinhos tem ofendido, muitos estão dizendo que eu também vou ser bandido. Mas não, vou trabalhar, vou estudar, alegrar minha coroa que já cansou de chorar. Se mata de trampar, sofre de julho a julho. Vou lutar pra mudar, encher ela de orgulho. Mente de adolescente, um mundo pra desvendar. Eu sei que é difícil sem ninguém pra conversar. E quando você voltar, vou te dar aquela gravata que eu desenhei no papel, num coração de lata. Olhando pro céu, chorando na vida ingrata. Enquanto você não vem, escrevo outra carta. Pai, escrevo outra carta. Já faz anos a saudade.